serviço do Charlie Echo, desça para o nível 050, chegada a Mari, ajuste no 012. Vitor Chalé, com a sua identificação. Copiado. Está duas milhas para ligação ao terminal. Salvador, civil radar. É o Gol 9075 com a informação Eco, autorização para Brasília. Repetiu o Gol 9075. 075 para Brasília. Só um minutinho, autorização, o horário do plano aí, para as 0515. Firma, 9075. Ok, eu vou pagar a autorização, a nível 400, prepare inicialmente a arbor. Ok, 9075. Pode iniciar a precedência? Um minuto, que isso seu plano estava vencido e eu vou só checar com o centro se o centro está com o seu plano no sistema, ok? Ok. Confia, plano vencido, vou avisar o 75? Não, é que seu plano estava vencido antes e não tava com a... Na verdade eu nem estou com a DLA dele não. Não sei se foi feito alguma dele, eu vou chegar a G. Só vou chegar com o centro se lá aparecer alguma coisa. Ah, vai ser nota 115. Ok, Ok, no, agora o meu sistema tá, mas eu não sei se no centro apareceu, entendeu? Só vou checar o horário. Cópia. Pronto. Brasília 400 aprovado. Rota via Zulu no 7, decolada pista no 0. Uma pela direita no perfil da Arbor Elefa. Após intercepta aerovia, segue conforme o plano. Subida Arbor, conexão. Subida Arbor Elefa e após conforme o plano. 5161 no transponder, controle PN 199 decimal 35. Então, autorizado o 400 para Brasília, Brasília 197, decolada 10, curva direita após Arbor, eleva após conforme o plano. 5161 no transponder, 1935 ao controle, voo 9075. Confere, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Está pronto, está livre, pushback e acionamento, chame para o táxi, o 9075. Mantido livre, semana para o táxi, voo 9075. Cajamo, transição Caju 51165, código transponder, controle opera 9, decimal 35. Aprovado 4. Cajamo, Caju. Operando da 10 com curva esquerda. Transponder 51165, 9935 ao controle, voo 9280. Confere, portão 3, chama o condutor para o posicionar. Avareço. táxi o Gol 9075 com 83 a bordo, 3 horas e 51 até no Confins. Pega autorizado via parte, parte principal, Indy Alpha, reporte plano, ponto de espera, 10, ajustado 10012. Normativo, parte Indy Alpha, estado 1010, informar próximo 10, Gol 9075. Só confirmando ajuste, 10012. 10012, ok. Da 10, 9075 autorizado além da colada 10, vento agora. Vento variável com 4 nós. Ativo autorizado a linha ali da colada. Da pista 10, Gol 9075. Da colada agora, 25, controle 3935, transfira, bom voo. 935, bom trabalho, senhor 9075, até pronto. Controle Salvador, bom dia, o Gol 9075, decolou. Afirmativo, 9075, decolou, bora. Gol 400, vigilante. 400, perfeito ao bordo, 075. Aprovado, Semtex. Valeu, Vitor Charlie Eco, vai interceptar agora se não, já avisou pra mim. Vitor Charlie Eco, chame torre 18-6. Obrigado, até daqui a pouco. Buenas, é o Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, interceptando agora se não, avisou pra mim. Buenas, Vitor Charlie Eco, intercepção é pouso no 0-7. Vamos pausar na 1-0, senhor, vamos até o Teca. Sim, então reporte pra sua enxerga. Confio em desculpa. Reporte passando externo. Oi, oi, Salvador, gol 9280 para o táxi. 41 a bordo, 3:45 de altura, meio alterna, Fortaleza. Frisado, Índia e Alfa, reporte todo mundo espera da 1-0. Índia Alfa, reportando a próxima espera da 1-0. Ajustado no 0, no 2. Garoto 2. 9075, restrita ao nível 340, chame Recife, 12685, alterna 128.8. Ativo, está restrito ao 340 e chama Recife 1285, confirma a alternativa, senhor? 128.8. 1288, voo 9072 alternativo, obrigado. Boa. Salvador, é o TAN 3663, solicita 340 Guarulhos. Ciclo TAN 3663. Afirmativo. Para do plano 3663. 31. Mantém pressão no zero, 9208. Quem é treino na escuta? Prossiga. Não posso nada no meu sistema ainda, vou checar só com o centro de Recife, só um minutinho. Ok. Vitor Charlie Eco, salas 35, qual pátio? Pátio 3. Pode prosseguir aqui no pátio 3 na minha escuta até lá, bem-vindo. Obrigado, chefe, até daqui a pouco. Nove, 280. Sim, pista livre, decolagem autorizada, vento 300 graus, com 3 mais. Iniciando, 9280. 280, decolado agora, 37, com 39935, bom voo. 39935, 9208. Salvador, 9208. 9208, Gilácio, pau 410, sai da boca. 410 na boca, voo 9208. Salvador, bom dia, 35644, passando 2340 para 1-0-0-0. 5344, drift, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-2, apresente pro editap. Vai descer para 2000 pés, apresente pro editap, 2-2, ajuste.